Souza, meus amigos de Alcântara e Zé Malhada. Deixei você partir e isso dói em mim. Vontade de ligar, te pedir pra voltar. Não dá mais pra viver se não tiver você. Não vou me acostumar a ficar sem te amar. Será se vai voltar? Nem sei aonde você está. Meu erro foi achar que você não faria falta. Será que vai voltar? Nem sei aonde. Aonde você está? Meu erro foi achar que você não faria falta. Será que vai voltar? Nem sei aonde.